Bom dia, é o DAR 3971, informação ECO. Solicito autorização Guarulhos 320. São 3171. Informação ECO, confere, está autorizado Guarulhos, nível 360, corrijo, nível 320, via alta do plano de voo. Pistão na zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Motiva. 5473, o transponder, controle 120, corrijo. O trânsito, o controle 119.80. 3171 autorizado, Guarulhos, nível 320, decola na zero, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5473, controle 119.80. Correto, portão mesmo, deixa eu pronto para o direcionamento. Sempre distante. cancelamento da Chanel 62. Socorro. Autorizado, Chanel 62, segundo. Para uma taxa, 62, mano. Tá 3171 no portão 62, é autorizado, chama o táxi. Para o táxi, o Chinelo 62 de Kono, são 156 a bordo, 3521 ao Serna Galeão. Chinelo 62, 51, táxi autorizado via Índia no ponto de espera, torre 1895, ajustado a 0 no 7, bom voo. Via Índia, 1895, Chinelo 62 de Kono. Bom dia, Chinelo 62, em Kono, próximo ao ponto, espera dar um 0, pronto para decolar. Dia Chinelo 62, autorizado alinhar e decolar, estão no 0, ventou no 60 graus com 08 nós. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, Chinelo 62, em Kono. 71, autorizado táxi, até o ponto, espera vista no 0, via pátio 1, Índia. Torre 1895, ajuste no 0, no 7. Táxi autorizado via pátio 1, Índia, até o ponto espera da 10, 1895, Conde Apollo 3, 9, controle 119, decimal 8, Delmo Over, bom dia. Obrigado, boa, até mais, é 2 para 1. Toda boa noite, está 3-1, 7-1, controle para 1. 10-3-1, 7-1, autorizado a linha IMAT, cabeceiro no 0. IMAT, cabeceiro no 0, está 3-1, 7-1. Alinhado e pronto, tá 3-1-7-1. Na autorizada de colagem, pistão no 0, vento no 40 graus com 08 nós. Iniciando, tá 3-1-7-1. Decolos 43, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. Decimal 8, obrigado, tenha um bom dia, tá 3-1-7-1. 1961. Informação agora, confere. Confirme o destino e horário do plano, por favor. 2 de avião, ok, está um pouco cedo. Falar que o plano esteja aprovado no sistema, já me soube agora. Solo Samadu, muito bom dia ao Dan, Papa Romeu, Mike Yankee India. Prossiga, Mike Yankee. Yankee India se encontra na remota 12, solicita autorização de reboque para o ping número meia dúzia do pátio principal. Da 12 para meia dúzia do pátio principal. Autorizado, Mike Yankee India, pode até. Gol 961, pronto cópia. Afirmo, pronto cópia. Salvador Galeão autorizado, nível 360, via, rota do plano de voo, pista 1-0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, após Leda, direto Irume, 5512, transponder e controle 19-8. T-60 Galeão, decola da 10, saída da El, Leda, Irume, 5512, 19-8. Correto, portão 01 no chame pronto, cheio de acionamento. Mike Yankee India, informa o término do reboque na posição 62. Muito obrigado, boa noite. Paulo, Salvador, Azul, Alfa Yankee Delta. Prossiga, Alfa Yankee Delta. É, solicito autorização de reboque do Pat 3 para o Pat 1, posição 1, na saída do Gol. Ok, está autorizado iniciar o reboque, mantendo a aeronave na saída do Pat 3, aguardando a liberação do portão. Ok, ciente, obrigado. Gol 961, pushback acionamento. Gol 961, autorizado acionamento, chame táxi. Parei. Salvador, bom dia, tá 3517, LS, pistão no zero. Pedra 3517, o vento 160 graus com 08 nós, altímetro no 0 no 7, forma pista molhada, tem pouso autorizado, não no 0. Autorizado pouso, pistão no 0, tá 3517. Polo, Gol 9-1 para o táxi com 125, 3 e 30, Campinas. Mano 9-1 autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90 via Índia. 1895-1017, bom voo. Ok, para o ponto de espera via Índia, 1895-1017, bom dia. Descimo no 7, solo 18, à direita, solo 21, decimal 1, bom dia. 21, bom dia. Recente, Alfa Yankee Delta, prossegui até a posição 1. Bom dia, Gol 961, pode esperar da 10. Gol 961, autorizado a alinhar e decolar. Pista no 0, vento 160 graus, 1 dúzia, nós. Ali decola. Próximo ano deve estar 35, bono 7. Estando 3597, um tráfego em reboque da Azul agora em frente a Juliette, após a passagem está autorizado cruzar o pátio até o portão 10. Juliette, após o tráfego da Azul, está autorizado o ingresso de Juliette no portão 10, na 3597. Salvador, Gol 9916, bom dia. 9916, continua a aproximação, guardando pista livre, altímetro no 017. 017, aguardando autorização, 9916. Controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 198, bom dia. 199, 16, tem pouso autorizado, pistão no 0, vento 16, 0 graus, 14 nós, 14 nós, informa, pistão molhada. Veio pousar no 0, o gol 99 no meio.